Bom dia a todos e a todas. Vocês viram como o nosso cerimonial está sempre assim, bom dia a todos e a todas. Ninguém pode esquecer da mulher agora, né? Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês e da gente poder caminhar nessa direção, que é o nosso sonho, é um sonho coletivo, de fazer dessa cidade uma cidade mais justa, do ponto de vista social, da distribuição da riqueza, e isso só se consegue trabalhando em equipe. Né? Quero cumprimentar aqui muito especialmente o presidente da Câmara, José Roberto Azzolini, o alemão, como disse, fomos colegas de bancada durante 8 anos, e tenho o prazer de recebê-lo aqui, representando a Câmara Municipal de Cubatão. Quero cumprimentar também a nossa vereadora, Maria Aparecida Nega Peruzzi, que representa a bancada do Partido dos Trabalhadores, da Câmara de Cubatão, representa a mulher, né, nesse momento aqui. Quero cumprimentar minha companheira de longa jornada, muito longa jornada, educadora de luta, Maria Lúcia Prandi, deputada estadual pelo Estado de São Paulo. Cumprimentar o nosso secretário do Meio Ambiente, José Roberto Baldini, cumprimentar José Carlos Ribeiro, não é José, José Carlos, José. Tem muito José aqui, né? Tem José Carlos, José Ribeiro, José Calazans, José Roberto, José Roberto Azzolini. Bom, enfim, em nome dos dois José aqui, eu quero cumprimentar toda a nossa equipe de governo, todos os nossos secretários e secretárias que estão aqui hoje. Cumprimentar o nosso vereador recém-impostado, que já está dando mostra do seu grande trabalho, da sua dedicação para com a cidade, Aguinaldo Araújo. Cumprimentar Roberto, do Contim, que é do Instituto Biosans de Reciclagem de Óleo de Cozinha. Cumprimentar o Antônio Teixeira e a Gilda, que estão representando a Associação Comercial. Lafayette Alencar, que é do Parque Estadual da Serra do Mar, sempre envolvido nessas questões ambientais, fez um convite lá no meio do desafio da Mata Atlântica. Você está aqui presente, obrigada. Cumprimentar o pastor Eli, presidente da Unipec. Cumprimentar o Rodrigo, da Associação dos Moradores da Vila dos Pescadores. Cumprimentar o nosso querido padre N. Roque. Nós convidamos ontem, assim, né, sem cerimônia, o padre está aqui, obrigado. E o representante da OAB, antigo companheiro de luta também, Mário Gosch. Obrigada. Como o Baldini apresentou o projeto inteiro, eu só queria fazer uma amarrada nesse projeto. O que significa esse projeto para a cidade de Cubatão? No nosso programa de governo, nós discutimos o quê? O grande diagnóstico dessa cidade, que está esculpido na Agenda 21 da cidade. Ou seja, é uma cidade que contribui com a riqueza da Baixada Santista, do Estado, do país, mas é uma cidade que tem um passivo social enorme que nós precisamos resgatar. Esse passivo social advém de uma história lá do passado, como lembrou aqui o alemão. É uma história do passado, mas a gente não fica remoendo e lamentando o passado. Nós temos que apresentar propostas para caminhar à frente e fazer esse resgate. Então, essa cidade que construiu a indústria base de desenvolvimento da nação brasileira é a cidade que excluiu os moradores do emprego, que excluiu os moradores de uma cidade digna, que excluiu os moradores de uma habitação melhor. E essa exclusão ela é uma produtora, germinadora o tempo inteiro da pobreza e dos impactos que geram a exclusão, que é o desemprego, o aumento da criminalidade, a desagregação familiar. Todos esses fatores advêm de uma política que foi pensada somente do ponto de vista econômico. Produzir, crescer, gerar riqueza, produzir, crescer, gerar riqueza. mas não se atrelava à discussão do desenvolvimento humano. Só interessa para o povo crescimento econômico se este povo viver melhor, se seus filhos tiverem uma qualidade de vida melhor. Se não, o que interessa a riqueza? Riqueza só interessa para a gente fazer a justiça social, para a gente tornar a sociedade melhor. E Cubatão, ao longo dos anos, não foi capaz de fazer o resgate social. Foi capaz de fazer reverter o passivo ambiental, com a força da comunidade, com os políticos, sobretudo daquela época, com os empresários da cidade, investindo em tecnologia, foi capaz de enfrentar a questão do meio ambiente, investindo e deixando para trás esse passivo de que Cubatão é uma cidade poluída. Aliás, eu quero aqui aproveitar mais essa oportunidade e registrar o meu protesto contra o jornal A Folha de São Paulo, a China, que nós já fizemos ofício através da embaixada, questionando e colocando que Cubatão não é uma das piores cidades do mundo para se viver, muito pelo contrário, é preciso recuperar a história. Em 1992, Cubatão foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas como cidade símbolo da recuperação ambiental. Cidade guerreira que lutou e se recuperou, né? A gente vê hoje a nossa serra toda coberta de verde, ou seja, este passo foi largo e tem resultado. Então, não aceitamos e não vamos aceitar de ninguém que continue estigmatizando a cidade de Cubatão como uma cidade poluída. Quem fizer isso, eu estou desafiando para conhecer Cubatão, conhecer a nossa Mata Atlântica, conhecer a nossa biodiversidade da fauna e da flora, conhecer os nossos rios, conhecer os nossos mangues e, sobretudo, o nosso povo. Esse é um desafio que eu estou fazendo aqui em nome do nosso governo e da nossa população. Agora, o passivo ambiental, o passivo social, gente, esse ainda não foi. Esse é o nosso desafio. Não podemos permitir isso. Então, este projeto, que na verdade está faltando uma palavrinha ali, a gente fez de madrugada algumas coisas, Baldini, nem dormiu, né, Baldini? Benito, esse cara aí fazendo até tarde. É o agente socioambiental. Esse agente socioambiental, ele não vai recolher só o óleo. Ele vai recolher o óleo, o papel. Eu até tenho aqui um desenho de como vai funcionar o recolhimento do lixo. Tá vendo? Vai ter um saco vermelho. Aí só falta dizer que é vermelho por causa do PT, né? Mas o saco vai ser vermelho, padronizado, e o verde que vai ser para coleta de lixo reciclado, inorgânico, como lembrou o Baldinho. Então, não está toda a população da cidade, todos os moradores da cidade vão receber, naquela programação do nosso projeto, vai receber um saco verde e um saco vermelho. O saco verde vai, a pessoa, porque tudo é um processo cultural. Nós estamos começando essa linha do processo de educação, de mudança de cultura. Então, nesse primeiro momento, nós sabemos o quanto seria difícil nós entregarmos um saco na casa das pessoas e dizer, ó, aqui é para o vidro, aqui é para a latinha, aqui é para o papelão, não sei o que. E a gente sabe que o pessoal não ia fazer isso ainda neste momento. Mas a gente entrega este saco verde e as pessoas vão colocar no saco verde o papel, a latinha, o vidro, o plástico, as garrafas PET, viu, Gilda? Garrafas PET. E todo esse material, ele vai para um terreno nosso, da prefeitura, que vai ser um galpão, pelo Fundo Social de Solidariedade, que vai construir, que vai ali montar a cooperativa de material reciclado. Então, o material vem da casa das pessoas e já vai direto para esse galpão. Lá nesse galpão, as pessoas separam. O nosso governo já está fazendo contato com os compradores, quem compra material para reciclar, e lá já é vendido. Isso dá para ter uma média de ganho, de renda para essas pessoas, de R$700 a R$800, só para fazer a separação do material lá. E daí não vai precisar separar do lixo, do resto de comida e tal. Não, lá só vai ter o plástico, como eu disse, o material que vai ser reciclado, vai ser recolhido. O vermelho é o saco que vai ser recolhido separadamente, que vai para o aterro, que vai receber todo o processo de compostagem do lixo. E este material vai ficar lá. Então, olha como são duas grandes vertentes desse trabalho. Ele gera emprego e renda através da cooperativa, ele torna o ambiente mais limpo, mais saudável e ele muda a cultura da nossa cidade. Aí nós tínhamos um grande desafio. O que é? É o desafio desse diagnóstico, dessa cidade que sofreu por tanto tempo e o retrato está aí. Boa parte da nossa população para onde? Em palafitas, em cima dos mangues, em moradias muito humildes, muito insalubres, nas terras, em caminhos que para você conseguir chegar lá, o lixeiro não chega. O carro do lixo não vai chegar. E aí o que acontece? Vou dizer como é a cultura do nosso povo ainda, e essa cultura a gente vai mudar. Eu tenho só uma sacolinha no supermercado com um lixinho lá. Aí eu olho para a janela, pô, vou pular no lixo. 1, 2, 3, opa, olha só. Melhorando a portaria, vai para o lixo. Então, essa cultura é que a gente vai estar mudando. Então, não vai pela janela, vai ser recolhido. Quem vai recolher? O agente ambiental. Ele vai na casa lá da Dona Maria, João, que por isso que tem que ser alguém da comunidade. Ele vai dizer, olha, eu vou entregar aqui, Dona Maria, esses dois sacos para a senhora e as pessoas vão receber, inclusive, um suporte para o saco duplo. Um suporte que vai receber o saco verde e o saco que é biodegradável, o saco vermelho. As pessoas vão receber toda a população de Cubatão. Nós estamos fazendo uma parceria com as indústrias também. Então, todo mundo vai receber esse saco. Você vai lá, entrega o saco. E aí, olha, posso vir buscar tal dia? E esse agente ambiental leva para a caçamba. Qual é o grande problema dos bairros da periferia, que a gente ainda está buscando construir um projeto habitacional que seja para toda a nossa sociedade, né? Até lá a gente tem que trabalhar com isso. A caçamba fica cheia de lixo. Aí é um lixo para cá, um lixo cai o saco para lá, cai o saco para cá, cai o saco para lá. Aí no final de semana, às vezes tem uma festa no bairro e o lixo vai para fora e fica lá, se rasca, barato, está mocho, não sei o que, não sei o que. Mas o agente ambiental vai pegar o telefone, vai ligar para o contato que tem lá na Secretaria do Meio Ambiente, vai dizer, olha, a caçamba lá da Vila dos Pescadores está lotada, tem que retirar agora. Aí alguém vai lá. Se tiver que buscar uma vez por dia, nós vamos buscar uma vez por dia. Se tiver que buscar duas, nós vamos buscar duas vezes. Se tiver que três, nós vamos buscar três vezes. Mas nós não vamos permitir que o nosso povo fique andando no meio do lixo, tá no lixo. E as crianças pulam um saco de lixo para ir para a escola, para voltar da escola. Então, não dá para aceitar isso. Aí, esses agentes, eles vão trabalhar no bairro, na sua comunidade. Então, tem um supervisor, que é quem toma conta daquela equipe, que vai ganhar um pouquinho mais, e os outros, todos, vão ganhar um salário mínimo. Mas esse salário mínimo, ele está atrelado a uma política social. É só o salário? Não. Tem que ter compromisso. O agente que for contratado, ele vai ter, ou ele está na quinta série, então ele tem que fazer a sexta, a sétima e a oitava. Então ele volta para a escola. O Fábio já está organizando a política de educação para receber todos os alunos de educação do EJA que for preciso o município atender todos esses jovens, todas essas pessoas que não conseguiram terminar o ensino fundamental. Isso, essa questão do analfabetismo em Cubatão, nós vamos acabar definitivamente com isso. Pessoal, não vai ter só, como é agora, saiu os dados do IDEB, Cubatão está em primeiro lugar em qualidade no índice do ensino fundamental do ciclo 1, de primeira a quarta série, de toda a região da Baixada Santista. Mas isso não basta. Nós precisamos incluir todo mundo na escola. FAD, Secretaria de Educação, Governo, tem que se preparar para receber todos esses alunos. Com políticas como a Graça faz lá na Vila Noel, de alfabetização, de várias modalidades de curso, mas nós vamos querer todo mundo lá. Então, a pessoa está na quinta, ela vai receber um salário mínimo, vai voltar para a escola, tem transporte para ela ir para a escola, e ela vai limpar o seu bairro, cuidar do seu bairro, e vai ser escolarizada. Depois dela estar escolarizada, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser qualificada. Ou é um curso de soldador, ou é um curso de mecânico, que tipo de curso que é, certo? Então, essa essa política de limpar a cidade, ela tem que estar atrelada, por isso que é socioambiental, limpar o ambiente, cuidar do ambiente, mudar a cultura, aumentar, elevar a escolaridade do nosso povo para poder qualificar este povo para competir nos melhores empregos dessa cidade, que é aqui no Polo Industrial. Por isso, a parceria com as indústrias, que nós já conversamos com alguns empresários, né, Bri? Já sinalizaram apoio e adesão. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós estamos iniciando com 25 agentes. A projeção é para chegar a mais de 1.000 agentes. E nós vamos ser parceiros para contratar esses agentes. E é isso que a gente precisa na cidade. Parceria para enfrentarmos juntos esse desafio que é recuperar a questão do passivo social. E nessa a questão do óleo, o Valdir já explicou muito bem. Então, nós temos um carrinho, só que o carrinho que ele mostrou ali não é o nosso. Nós temos o desenho. Então, tem um carrinho de óleo que a pessoa vai passar e já vai, tem um funilzinho na boca do carrinho, o agente ambiental passa, a pessoa vai lá com a garrafa PET, que já juntou em casa, porque também ninguém quer ficar entupido na torneira pia lá em casa, né? Aliás, na minha casa, gente, é impressionante também. Eu sempre, porque onde jogar o óleo? Ninguém sabe onde jogar o óleo. A pia vem entupida. É impressionante, porque assim, é um pouquinho, é um restinho que fez um ovo, é um restinho, mas é um restinho hoje, um restinho amanhã, aquele óleo vai ressecando, ele vai fechando tudo, fechando, vai entupindo tudo. É gasto, é mau cheiro na pia, lá aquela coisa toda, e sem contar que nós estamos comprometendo o nosso planeta. Né? Então, vai recolher o óleo, já joga lá dentro do funilzinho, né, Valdir? Valdir desenhou lá o funilzinho, já faz a filtragem, aquele resíduo mais grosso já é retirado e já tem o contato de quem vai comprar o óleo e o que vai fazer com o óleo. Que pode ser feito uma série de coisas com o óleo. Bom, isso significa uma cidade em mudança, gente, em transformação. Isso significa comprarmos juntos este projeto, executivo, legislativo, as entidades da cidade, né, as entidades da cidade, as igrejas da cidade, a comunidade abraçar esse projeto. Porque a ideia não é parar aqui. Porque imagina lá nos bairros Copa, você vai ter os agentes ambientais lá, aquele saquinho que estava lá em cima, que a chuva enchia d'água e que ele escorregava e ia deslizando, ele não vai estar mais lá. E depois ele ia sair e fazer o córrego subir, aquele saquinho não vai estar mais lá. Aquele saquinho vai estar na caçamba, aquele saquinho vai chegar até lá o galpão e vai ser encaminhado para a reciclagem. Gente, Cubatão vai ser um exemplo da cidade limpa. Mas vai ser mesmo um exemplo da cidade limpa. Só limpa? Não, bonita. Também bonita. Fizemos, a Câmara aprovou, sexta-feira passada, né? Aprovou um convênio com a Associação dos Deficientes de Cubatão. Então, essa associação vai assumir uma determinada praça da cidade. Essa praça que vai assumir os portadores de deficiência lá vão receber uma ajuda de custo, vão receber formação e vão, quem cuida daquela praça? Esses agentes aqui. E assim nós vamos fazer outros e outros convênios com a cidade, para todas as praças, para todas as ruas dessa cidade. Essa cidade vai ter cor, vai ter beleza, vai ter flor. Eu não estou pedindo rosa não, porque também vão dizer que a rosa é minha calça. Mas tudo é tipo de flor. Né? Então, assim, é embelezamento da cidade. Isso melhora a autoestima, o sentimento de pertencimento, de eu gosto daquela cidade. É, das pessoas voltarem a frequentar as praças porque são bonitas, são coloridas, têm vida. Limpar a cidade. E isso, gente, dá um trabalho, como o Baldini colocou, é muito mais barato. Sabe quanto que nós gastamos com a entidade? 10 mil reais. A entidade cuida de uma praça. Cuida, faz a manutenção. O que é 10 mil reais aqui para Cubatão? Tem gente que ganha por mês um salário muito maior do que esse. Então, aqui para Cubatão, isso vai gerar emprego, vai dar dignidade para a pessoa, vai fazer a pessoa se sentir melhor. E isso a gente faz com outras entidades, nós vamos fazer com a Casa de Esperança, com o CADEC, com as entidades que a gente tem com a Escola Estrela do Mar, quantas entidades que são municípios estão regularizadas, nós podemos fazer essa parceria. E isso significa, por incrível que pareça, economia e inclusão social. Com menos dinheiro, as pessoas vão poder trabalhar, vão poder se sentir participando da sua cidade, mudando a cultura da sua cidade. Não tem nada melhor do que isso, né? É ver o povo se sentir integrante dessa sociedade. Agora, todos esses projetos estão atrelados sempre a quê? Tem que voltar para a escola. Vai terminar o ensino fundamental. E aí, nós estamos aqui para construir escola, e não é escola qualquer, não. Essa é uma escola que a gente está arrumando agora. É escola com ar-condicionado, é escola com elevador para deficiente, é escola com banheiro para portador de deficiência, é escola com qualidade para receber o nosso povo. Portanto, para finalizar, eu peço desculpas se eu falei um pouco demais, mas assim, é que nós estamos tão motivados, animados, sem dormir de ontem para ver esses últimos dias, com essa proposta de que estamos discutindo desde o final do ano passado, mas de implementar esse grande projeto. Porque eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não mudou nada na cidade, ah, mas eu não vi nada, ah, mas não vi. Se bem que eu posso dizer que mudamos muitas coisas. Acho que a escola é um exemplo de mudança, a limpeza da cidade é um exemplo de mudança, o transporte é um exemplo de mudança, a qualificação dos trabalhadores é um exemplo de mudança, o pró-comércio é um exemplo de mudança, a relação com as indústrias é um exemplo de mudança, ou seja, nós temos muitas coisas que mudamos, mas as pessoas só vão conseguir enxergar, de fato, quando essa mudança chegar bem perto deles, principalmente dessa população que mais precisa, que é mais sofrida, que mais precisa do nosso apoio, do apoio do poder público. Portanto, gente, vai ser um sucesso o agente ambiental, o Cubatão vai dar um salto de qualidade social, ambiental e de justiça. Tá, obrigada.